se quiser. O mar eu fumo, se quiser beber eu bebo. Não interessa mais ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Comendo a minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se com o direito de querer me humilhar. Quem foste tu? Quem és tu? Não és nada. Se na vida fui errada, tu foste errado também. Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suplício, me trocando por alguém. Se eu errei, se pequei, pouco importa, se aos teus olhos eu estou morta, pra mim morreste também. Estou morta, para mim morreste também.